Vamos relembrar o sucesso comigo assim, vem, vem. Oh yes, mexendo bem gostoso. Oh yes, arrochando com atitude, vem. Bora lá, trança. Eu já dei de tapinha, de pancada pra valer. A onda do momento eu vou mostrar pra você. Essa dança é envolvente, deixa o clima em alto astral. Vem rochar com Alex Gomes, cê vai ver como é legal. Oh yes, mexendo bem gostoso. Oh yes, arrochando com atitude 10. Oh yes, mexendo bem gostoso. Oh yes, arrochando com atitude 10. Você que já me deu um gritinho de amor, quebrou com a rochadeira essa dança que abalou. Eu vou mostrar pra vocês a nova onda do verão, com Alex Gomes tocando seu coração. Oh yes, mexendo bem gostoso. Oh yes, arrochando com atitude 10. Oh yes, mexendo bem gostoso. Oh yes, arrochando com atitude, vem. Arrocha, mamãe. Essa dança é envolvente, deixa o clima em alto astral. Vem rochar com Alex Gomes, cê vai ver como é legal. Oh yes, mexendo bem gostoso. Oh yes, arrochando com atitude 10. Oh yes, mexendo bem gostoso. Oh yes, arrochando com atitude 10. Você que já me deu um gritinho de amor, quebrou na rochadeira essa dança que abalou. Eu vou mostrar pra vocês a nova onda do verão, com Alex Gomes tocando seu coração. Oh yes, mexendo bem gostoso. Oh yes, arrochando com atitude 10. Oh yes, mexendo bem gostoso. Oh yes, arrochando com atitude 10. Arrocha, né?